rolando muita coisa no baile de favela. As novinhas senta aqui, cai os manos sarrando nela. Rolando muitas coisas no baile de favela. As novinhas senta e quica, ralando no chão com a tcheca. Aqui na Tamaro, toca, toca, toca o piro nela. Aqui na Tamaro, taca, toca, taca o piro nela. Oi, taca o piro nela, oi, taca o piro nela. Disputa de paredão aqui dentro da favela. Oi, taca o piro nela, taca, taca o piro nela. Oi, taca o piro nela, é baile de favela. Oi, taca o piro nela, oi, taca o piro nela. Oi, taca o piro nela, sola Fidel. Oh, baby, até com manos de reto de Cuba. Coisas no baile de favela. As novinhas sentem quica, ralando no chão com a tcheca. Aqui na Tamaro, toca, toca, toca o piro nela. Aqui na Tamaro, taca, toca, taca o piro nela. Oi, taca o piro nela, oi, taca o piro nela. Disputa de paredão aqui dentro da favela. Oi, taca o piro nela, taca, taca o piro nela. Oi, taca o piro nela, é baile de favela. Oi, taca o piro nela. Taca o piro nela, sola Fidel. Oh, baby, até com manos de reto de Cuba.